essas obras. Se o Estado vai querer, por exemplo, vamos pegar o caso do furacão Katrina, lá em New Orleans. Eu sempre trago esse exemplo. Lá em New Orleans, 90% das escolas foram destruídas, né? Lá tinha uma secretária chamada Lisa Jacobs. Ela simplesmente fez a reconstrução com o setor privado, né? E criou um modelo de escolas totalmente administradas pelo setor privado, que foi uma revolução nos Estados Unidos na época, inclusive com um enorme aumento da eficiência. Curiosamente, depois do furacão, melhorou muito a qualidade da educação em New Orleans. Por quê? Porque eles romperam com o status quo, com o mindset, né? Com a cabeça que vão fazer de novo exatamente como a gente fez no passado. E aí, como eles conseguiram romper, como eles conseguiram inovar, eles conseguiram, depois de 10 anos, estarem melhor do que estavam antes do furacão Katrina. Isso aconteceu. Tem o David Osborne, um grande especialista em gestão pública, que escreveu um livro sobre isso, inclusive, que é muito interessante de ler. Agora, a pergunta é: o Rio Grande do Sul terá essa capacidade, né, de mudar a cabeça, né? Ou seja, com esses recursos que virão, os recursos já estão vindo, já há ofertas objetivas, já há apoio do governo federal, já há uma liberação por parte do Congresso Nacional, enfim, essa negociação está em curso, né? Mas ele terá agilidade para produzir isso da maneira adequada, eu acho que essa é a grande incógnita.